Eu e você precisamos de descanso, de alimentação correta, de exercícios físicos, de variação de atividades, de mudanças de ambientes. Nem o roteiro o indivíduo muda. Muda de rota, passa para um lugar diferente. É, vai para outro canto, passa para outro caminho. Por que você está passando por aqui? Não, para variar, mas é mais longe. Mais longe o quê? 3 quarteirões? A gente precisa prestar atenção em coisas físicas simples que vão gerar uma renovação das nossas forças. É verdade, irmão. E eu acho que é a primeira vez na vida que eu estou podendo ousar pregar isso aqui. Porque eu sempre vivia outra coisa. E eu estou dizendo para a Dani, eu falei, Dani, é uma coisa impressionante como que, com o crescimento dos filhos, a gente vai prestando atenção nas estações. Eu nunca prestei tanta atenção nas estações como agora, porque tem os filhos, então tem escola, tem inverno, verão, outono, primavera, hora disso, hora daquilo. E então você começa a ver com mais definição a estação de cada coisa. E a hora que não tem jeito, agora é hora de descansar. Agora eu tenho que parar de trabalhar, agora eu tenho que gastar um tempo com os meus filhos que estão em férias, agora eu tenho que ir para tal lugar, agora eu preciso seguir a estação das coisas. Então, talvez pela primeira vez na vida eu esteja prestando mais atenção em que agora é hora de descansar. Os meninos estão descansando da escola, e é descansar da escola mesmo, deixa dormir até mais tarde. Não tem que estudar nada, tem que descansar da escola. Porque se eu descansar, naturalmente, entrará em operação um nível de renovação que Deus já deu a todos nós. Se eu mudar de atividades, se eu mudar exercícios, variar, mudar comidas, mudar alimentação, até mesmo a vestimenta, irmão, nós precisamos prestar atenção nisso. E uma das desculpas mais furadas que nós temos é: eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. O que é isso? É rico que tira férias, cara. Eu tiro férias, não. Para de falar o que Deus não falou a teu respeito. Senhor, eu vou tirar férias. Senhor, eu vou descansar. Mas eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer coisas que não precisam de dinheiro. Estava em Brasília com um casal de amigos, e eles que nos inspiraram a ter 4 filhos, quando estávamos decidindo se ia ter 3 ou ia ter mais um, e nós fomos nos hospedar na casa deles, eles têm 4. E aí voltamos de lá decididos, não é nenhum problema. A gente sobrevive. É. E nós estávamos com eles, nós tínhamos 3 filhos, eles tinham 4, e saímos todos juntos para ir para um parque. Fomos para um parque maravilhoso, um portão, um portal, sei lá como chama lá, perto da ilha, lá ou na ilha, perto do lago. Eu sei que desfrutamos daquele lugar gostoso, maravilhoso. Eu falei, que coisa, quanto tempo eu não saio para andar assim com as crianças, passear no gramado, no passeio, à beira do lago. E aí o Lelo, Marco Aurélio Almada, disse a mim assim, eu conheço um irmão que mora aqui, e que ele programa as férias com os filhos só em coisas que não gasta dinheiro nenhum. Final de semana, ele vai nos passeios de bicicleta, ele vai nos shows públicos ao vivo, ele vai nos eventos que a prefeitura promove, ele vai em tudo, ele desfruta com os filhos de tudo do melhor, sem gastar dinheiro. Esse conceito de que isso é coisa de rico, eu não tenho dinheiro. Não, irmão, eu e você, Deus quer que a gente desfrute de algumas coisas dessa terra, que Deus não colocou para nós para a gente só desfrutar, mas para a gente renovar as forças. Primeira, renovação, renovação física. E não depende de Deus, irmão, depende de nós. Eu vou parar, eu vou descansar, eu vou desligar, eu vou mudar, eu vou alterar. Descansar. Segunda, renovação emocional. que é o descanso da nossa alma. Essa expressão é perigosa, porque descansar a alma pode parecer alguma coisa mais eterna, e não é, irmão. Descansar a alma não é como Naum citou outro dia, entrego a ti o meu espírito, Senhor. Não é, ele só estava descansando no Senhor. Na verdade, descansar a alma diz respeito, primeiro, como vimos nos estudos do Honra ao Senhor, contar os nossos dias. Deus me pegou ontem nisso aqui, irmão. Porque ontem eu saí com os meninos, fomos subir aquela Serra do Curral, tem lá um cabo, você pode subir lá no mais alto das torres, e nós fomos, é um parque lindo, um lugar para você ir orar, caminhar, é um lugar maravilhoso, que está aqui, ó, a 2 quilômetros da gente aqui, olha, e parece que você está num outro lugar, que não tem nada a ver com Belo Horizonte. E eu fiquei olhando, meu Deus, por que eu não venho mais vezes aqui? Está à nossa disposição lá. E nós fomos ontem, e fomos subir, andamos, caminhamos bastante, não é possível, pela idade das crianças, subir no mais alto lá, no cabo lá, mas nós fizemos uma boa aventura ontem lá. E quando nós estávamos voltando, eu falei assim, eu podia trocar esse carro por uma Blazer, porque é maior e vai dar mais condição de viajar na estrada. E falei isso. Quando foi de tarde, Deus é educado, Deus é de uma estratégia maravilhosa. Deus ficou caladinho quando eu falei, mas de tarde, Deus falou assim, sabe que isso é ingratidão? Sabe que isso é insatisfação? É não estar contente com o que tem. Você pode até receber a Blazer e mudar de carro, mas avalia o que você tem. E começa a pensar assim, eu tenho um Fusquinha 69, e o Fusquinha está com o motor fumando, e as rodas estão um pouquinho carecas. E eu vou pegar a estrada e eu não tenho outro carro. E, de repente, eu troquei o meu carro por uma Zafira 80. Não tem a Zafira 80. Eu sei, irmão, é só exemplo. Uma Zafira 80 que vai ser uma coisa assim de luxo, de show, perto do Fusquinha 69. Você não ia ficar vibrante, acordado, esperando a hora de sair de viagem para dirigir a Zafira 80, carro novo, vai aguentar a estrada. Pois é, você tem uma 2003. Então, se você parar para olhar o carro que você tem, pensando que ele já é uma bênção muito grande, você não precisa pensar em mais nada. E eu comecei a olhar o carro e falei assim, meu Deus, me perdoa. Por que eu estou alimentando algum sentimento? Por mais que seja assim, foi só uma coisa. Senhor, eu já tenho o que eu acho que precisava ter. Eu já tenho. Me perdoa, Senhor. E obrigado pelo que eu já tenho, Senhor. Irmão, grande parte das aflições e do cansaço da nossa alma é porque nós estamos sempre olhando adiante sem contar o que nós já temos. Aí a gente fica aflito, fica angustiado, a gente fica assim, não deu para comprar, não deu para trocar para um melhor, não deu para ter isso, não deu para ter aquilo. Olha, esse ano eu tentei, mas não consegui. Olha, eu queria terminar o ano com isso, com aquilo outro. Mas, Senhor, eu preciso parar para contar os dias. Foi o que Deus mandou eu fazer. Olha o seu carro. Olha o que eu já te dei, olha o que você tem, veja se você precisa de mais. Coloca a tua mente alinhada com um outro formato, imagina que você tem um pior, e agora eu vou te dar esse que você já tem. É alegria, é vitória, é show ou não? É Deus. Então, se alegre com o que você já tem. Grande parte das pessoas estão cansadas emocionalmente, porque não param para contar o que já receberam. Senhor, eu já vivo tudo o que eu sonhei alguns anos atrás. Eu já estou experimentando tudo o que eu já pedi ao Senhor alguns anos atrás. Senhor, todas as minhas orações de um ano atrás, de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, eu já estou experimentando, eu já estou vivendo. Então eu preciso aquietar a minha alma e me contentar. Contentar não é comodismo, contentar é estar contente com o que tem. Eu estou me contentando com o que tem. Não estou me acomodando ao que tem. Porque eu não estou dizendo também que Deus vai me manter numa Zafira 2003 para o resto da vida, irmão. Deus não vai dar mais nada, não. Deus vai dar o que precisa na hora certa. Eu é que vou dizer à minha alma, aquieta e desfruta o que você já tem. É, mas pastor, porque você não sabe o que eu estou enfrentando na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho. Irmão, eu posso te garantir que sem te conhecer, eu consigo anotar no mínimo 20 itens que você já tem para agradecer ao Senhor. Que são itens que todos nós vamos ter. O ar que estamos respirando agora. As pernas que nós tivemos para vir a esse lugar aqui hoje. Os ouvidos que nós estamos tendo para ouvir a voz do Senhor. A voz que nós estamos tendo para cantar louvores. Ah, meu irmão, e por aí a gente vai a noite inteira. E o Senhor quer que a gente aprenda isso, a contar os dias. Eu saí semana passada para comemorar com a Dani 15 anos de casados. E nós começamos a reaver, ou melhor, a rever e a citar algumas coisas dessa caminhada. Que coisa abençoada, irmão, a gente separar um tempo para contar os dias. Isso já aconteceu. Lembra aquilo? Lembra quando foi assim? Lembra quando foi aquele problema? Lembra como resolveu? Como Deus operou? Olha, lembra. E quando nós fazemos isso, nossa alma vai se renovando. Sabe por quê, irmão? Nossa alma clama pelo Senhor. E quando nós começamos a ver o quanto Deus já fez, nós nos levantamos. Se Ele já fez isso, Ele vai fazer tudo mais que precisa. Descansa, alma. E nós nos renovamos.